permitido e do proibido. Nego que nego os sentidos, direito e dor de gozar. A verdade está no vinho, em vino velho, e me faz coxe, anjo torto, que retempera o meu corpo nos pecados capitais. Pois a pedra no sapato de quem vive em linha reta é a sentença concreta. Viver e brincar, e pensar tanto faz.